certinho, um culto desfiado. Tão linda ela passou, fio, fio, assobiou. O tio olhou desesperado. A tia dele escondeu um tapinho pra mortar. Safado, você não tá vendo que ela tem gade pra ser sua filha, não? Se enxerga, tiozão. O gordinho dela e o guarda de trânsito. Essa sem a mesma função. Ela dançando, provocando, bicho, nossa senhora. Os boys amam. O rei chora, tem feitiço nessa raiva, na batida ela recola. Os boys amam. O rei chora, ela dançando, provocando, bicho, nossa senhora. Os boys amam. O rei chora, tem feitiço nessa raiva, na batida ela recola. Os boys amam. O rei chora. Dela repala, os pais amam, o rei chora.